nossa alma dose. Insônia, a gente fode a noite inteira. Insônia, com várias fitas na cabeça. Atacando com a sua sutil. É meu problema. Viva nós. Pra ver o sol nascer frio. O movimento da minha bebê. Observa teu body de longe, me deixa louco. Sem novidade, ela odeia que eu vivo solto. Se der saudade, ela sabe que o tempo é pouco. O sono, passo na tua cidade em outono. E se fica frio, me aquece. Amo a sensação quando a pressão desce. Nível seleção quando a bebê mexe. Saudade. Já não sei se é a palavra certa pra usar. Só um teste. Joga tua sorte, eu jogo meu blefe. Quer mentir pra mentira, mas te conhece. Princesa, tá no jogo. Mostra sua sutileza nos detalhes. Eu vejo a sua beleza. Uma dose. Insônia, a gente fode a noite inteira. Insônia, com várias fitas na cabeça. Me atacando com a sua. Olê, olê, olê. Insônia, a gente fode a noite inteira.